Boa tarde, está no ar a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui na vossa companhia na antena da Voz da Terceira até às 21 horas. Abrimos a sessão de hoje com Retox, uma música de S.A.I.P.A. Entram no alinhamento Paradox Obscur, que trazem-nos Evil Devil. Depois Cruel Game, uma música de Novel Phenomen. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. The invasion mind makes you insist. The challenging path makes you exist. Whenever and ever an ultimate dream. Forever and ever, whatever it means. We'll be right back. Boy Harsher é quem se segue com Give Me a Reason, logo de seguida Call Me, uma música de 6th June. Playlist com Miguel Bettencourt. aos sábados, das 19 às 21 horas no Rádio Clube de Angra, Playlist com Miguel Bettencourt. A entrar no alinhamento da playlist de hoje temos Minuit Machine, a música Sisters. Daqui a pouco estarão aqui Who Made Who e Chromatics. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Darkness. That's one of the only classic Who Made Who club tracks on the album. It was kind of hard to make. We re-recorded a lot of stuff, but it ended up really well. It's about Jeppe went to Berghain, legendary techno club in Berlin. And it's kind of inspired from that trip, and then it's also just about the darkness in all of us. And maybe the reason why it's nice to go to a Who Made Who concert or club, because then you flee your dark sides and just explode in music and color. começou agora, chegou à antena da Voz da Terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Ouvimos a música Hiding in Darkness dos dinamarqueses Who Made Who. Entram no alinhamento agora Jimmy Jules e a música It's Me Music, aqui com a participação de Anouk e Jezaya, depois Glass Candy e Chromatics, respectivamente com as músicas Introduction e Lady Night Drive. She makes you angry and so blue, at least when she's with you. She makes you laugh and dance at every chance. All the emotions that come up that make you wanna fuck. You never ignore a problem because it only gets you into trouble. Pureness is the only way, otherwise she's not gonna stay. Your consideration for her is real, that's what you feel. You're conscious about your love because she's your other half. She's the one you never stop loving, and she's very forgiving. It's her music. We'll be right back. Okay, so until we meet again next week, ladies, I have one thing I want you to be thinking about. Rhythm. What do we always say about rhythm? Yes, yes, okay. Let's get to know the drums to which we march, people. Our world, our lives, our bodies. They are constantly changing, but there's a rhythm that runs through it all, and that's where we'll find our true selves. We live in a universe of transformations, but the heavenly beat is a constant. So keep on dancing! And what do we say when we want to get in touch with our everlasting souls? Hit it, DJ! A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com Far Away Place, uma música de Shinobi, aqui com a participação de Varwell. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passaram por cá, entre outros, Mirror People, Section Victim, Lauer, Roosevelt, enfim, muita música para ouvir no Rádio Clube de Angra, com a playlist até às 21 horas. From that angry sea at the shore, the hopes of ever having something more concrete. It was all true and caution. Wouldn't take too long for another storm to hit me. Wouldn't take too long for another storm to push. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra.

bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a segunda hora com Moulinex e a música Menina de Céu, com a participação na voz, lá está, de Sara Tavares, que passa a palavra a Cherokee e Dariana Everett e a música Don't Matter. Depois, French Horn Rebellion traz-nos Catalina Dice e, por fim, Come Over, uma música de Mirror People. Thank you. get down. Time to get down. We live for the night. Time to get down. I'm the handsome motherfucker. Time to get down. Time to get down. Time to get down. Time to get down. We live for the night. Time to get down. I'm the handsome motherfucker. Time to get down. Time to get down. We live for the night. Miguel Tencourt. aos sábados, das 19 às 21 horas no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. De Mirror People passamos para John Mouse e a música Waltz of Silence. Daqui a pouco estarão cá Genius of Time e Raya. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist, mas ainda com tempo para algumas músicas. Ouvimos Section Victim e a música Trying to Make It Home. Entrou no alinhamento Genius of Time e Lauer, respectivamente com as músicas Sun's Well e Make It Easy. Thank you. Playlist com Miguel Bettencourt. A entrar na reta final da playlist de hoje, ficamos com Roosevelt e a música Summer Days, aqui com a participação de Rai. Rai, ele próprio, que nos traz logo de seguida o tema Three Days. There's a window in time. 3 days to feel each other, crack their spine. It's gonna break, giving on itself. Love is terminal, not built to last. Burn bright. Misses within me, stealing kisses in those bloody sheets. I'm killing you. I'm killing you. Stealing kisses in those misses within me, stealing kisses in those bloody sheets. I'm killing you. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da sessão de hoje da Playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a Playlist aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que poderão ouvir em formato podcast, esta sessão e outras anteriores, através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Fechamos a sessão de hoje com Paraguai e a música Gods. Da minha parte, como é habitual, despeço-me com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Fire.